desconfiança predomina no seu coração. Pra eles, preto, pobre, todos somos ladrão. Não entende? Então vou ser um pouco mais claro. Pegue seu dinheiro, rico, puto, e limpa o rabo. Todos perante Deus somos iguais perante ao homem. Somos meramos escravos. É foda o tanto que dói quando se lembra, se matando no aluguel porque não tem uma renda. Mesmo as condições da construtora tenda, pura merchandagem, essa porra de sistema que te aliena, que te transforma em um refém. Porra, mano, eu ouço vozes do além. Não tive escola particular, então paciência. Não estudei no Mãe de Deus nem no Siena, e sim no Caique, São Francisco de Assis. Época boa, fiz o que eu sempre quis. Não me importava com nenhum problema, dificuldades da vida. Não fumava crack e maconha, nem bebia pinga. Só divertia igual moleque, éramos todos criança. Ia embora pelo cerrado, chupando pitanga. Ainda me lembro, Fred. Espera aí, hoje o cerrado é o residencial para ti, pra você, e não pra mim, que vivo no aluguel há 25 anos. Dinheiro que não volta, entrou pelos canos. Fez falta pros estudos, queria academia de letra. Nem consegui um bom emprego. Maldito capeta, maldito capeta, maldito capeta que fez com que Adão e Eva pecasse. Cê acredita que morreu Osama Bin Laden? Faz parte da estratégia alienação mundial. Mas aqui é rap GL, geração leal. Sou nervoso de atitude, denunciativos, verdadeiros ladrão. Não estão presos os políticos, que na papelada mudam zero uma vírgula. Dinheiro que vai pras Ilhas Caimã ou pra Suíça. O mundo roda rápido em questão de minuto, você sendo humilhado pelo rico puto. O mundo inteiro querendo te oprimir, sua mente viajando do Iapoca ao Chuí. O mundo roda rápido em questão de minuto, você sendo humilhado pelo rico puto. O mundo inteiro querendo te oprimir, sua mente viajando do Iapoca ao Chuí. Ai, rico, seu filho nasce em berço de ouro. O meu parto normal pelo SUS, maior sufoco. Se adoece, tem que ir correndo pro veterinário. É isso mesmo, é que nem cachorro, que pobre é tratado no sistema único de saúde. O SUS, os corredor é o fim do túnel, não existe luz. Só Jesus pra ter piedade do povo, nos proteger do rico e do político porco. Eu sei que em suas veias corre sangue azul. Aí seu zica arrogante vai tomar no cu. Vocês se acham melhor que todo mundo. Um dia nós todos vamos virar defunto. Só notícia, no outro dia mais um comentário. Morreu por doença, acidente, assassinado. Eu sei porque no reino de Deus cê não vai entrar. Agora é tarde, não adianta implorar. Pode crer, eu acredito no juízo final. Aqui é Rap GL, geração leal. Pros ricos que humilha a empregada doméstica, senta no vibrador da sua puta, seu merda. Não tá me entendendo, então chegue mais perto. Pegue o dedo que você me apontava e enfia ele no seu reto. Eu tô cagando e andando para opinião pública. Vai se fuder, rico filho da puta. Eu e você, o fim vai ser o mesmo. Caixão, velório, enterros, flores, vela, cemitério. Até caímos no mar de esquecimento. Não quero ser o esquizofrênico Abel Plinkov. Eu sou um serial killer, já causei muitas mortes. Olhe e executa sua lista de Schneider. Mate seus inimigos, mostre o seu caráter. Que há anos foi lapidado pelo ódio, pelo crack. Não sou o pai da mentira, é pura realidade. Mais cedo ou mais tarde conhecerás a verdade. Mais cedo ou mais tarde.